Alerta, levanta, desperta, que Jesus já vem. Escuta-se a voz dos anjos, os santos arcanjos dizendo amém. Em luzes de todas as cores, belos esplendores que os olhos veem. Em meio à voz dos cantores, ufar dos tambores de Jerusalém. Irão os túmulos se abrindo e assim ressurgindo os mortos que têm. E a trombeta tocando e os crentes cantando, dizendo: ora vem! Jesus nas nuvens surgindo e a igreja subindo para Jerusalém. E todos num gozo profundo, dando adeus ao mundo e aos que ficam também. Iremos com os anjos gozar na pátria celeste, no reino do além. Lá com Jesus o Cordeiro gozar os prazeres em Jerusalém. Depois que a igreja subir, irão proferir com grande aflição o que foi que aconteceu. Desapareceu meu pai, meu irmão. Faltou na loja o caixeiro, no campo o vaqueiro desapareceu. O ônibus parou lá na pista, onde está o motorista? O que aconteceu? No mundo cheio de horrores, tristezas e dores, e pranto também. Os homens hão de padecer, não irão viver com Jesus no além. Só se ouvem as notícias correndo e o povo vivendo sem consolação. Não se vê mais o pai na usina e na oficina, faltou o irmão. Iremos com os anjos gozar na pátria celeste, no reino do além. Lá com Jesus o Cordeiro gozar os prazeres em Jerusalém. A tormenta, ninguém se contenta com a separação. Porque faltou tanta gente, só foram os crentes. Oh, presta atenção! Este povo dizia que chegaria o dia da redenção. Jesus levou seus remidos, os seus escolhidos, para Santa Sião. Iremos com os anjos gozar na pátria celeste, no reino do além. Lá com Jesus o Cordeiro gozar os prazeres.